andrecedesmoral.com.br. Antes de começar a música, eu vou logo dizendo: essa é mais uma composição do tecladista. Baixe se quiser. Esse é o bonde do caneco. E eu quero convidar também um amigo para ensinar essa dança a vocês. Vamos lá? Chama, porra! Essa dança fácil, fácil de aprender. Vou pedir cremosinho para ensinar você. Essa dança fácil, fácil de aprender. Vou pedir cremosinho para ensinar você. Aí no passo do cremosinho. Aí no passo do cremosinho. Aí no passo do cremosinho. Aí no passo do cremosinho. Vai no passo do cremosinho. Vai no passo do cremosinho. Vai no passo do cremosinho. Vai no passo do cremosinho. Vai no passo. É só isso, é? É? É só isso mesmo? Massa. Vai no passo do cremosinho. Vai no passo do cremosinho. Esse é o bonde do caneco. De novo, repete. Essa dança é fácil, fácil de aprender. Vou pedir cremosinho pra ensinar a você. Essa é uma dança fácil, fácil de aprender. Vou pedir cremosinho pra ensinar a você. No passo do cremosinho. Você aprendeu, hein? O refrão eu disse aprender. Essa bateria é massa, tá? No cremosinho. Ai, no passo do cremosinho. Ai, no passo do cremosinho. Ai, no passo do cremosinho. Sola, porra. Pipocou de novo. Bonde do caneco. Pra tomar seu coração. André Civis, o mural de Ibicoara.